estamos em carnaval, né, galera? Mas é tipo assim, a gente tá em carnaval, é feriado, uma semana de férias, blá blá blá, grande tipo de coisa. Bosta, mas... porque eu trabalhei. Então, eu vou trabalhar segunda e terça. Inclusive, lá na minha área, eu vou ser o único. Meu nome, gente, toda a minha. A minha área lá, tipo, são duas, tipo, a área do usinagem dividida em cabeçote de bloco e o cabeçote do meu trabalho vai ser o único que vai ter que trabalhar segunda e terça. 4 horas da manhã. É, porque a gente se fode, né, Mário? A gente tá aqui. Todo castigo de corno é pouco, né? Cara, eu tô rezando muito pra que todas as máquinas quebrem. Sabe qual era o meu sonho? Nossa. Meu sonho recente? É que tivesse um cara e tacasse uma granada dentro lá dentro. Não, é o seguinte, pega um orgalhão de ferro e taca na máquina e faz top, escorregando na minha mão. Não adianta, porque a máquina é grande e tal, vai só quebrar um tempinho, depois eu volto. Tem que chegar uma granada. Faz aquelas bombas de bola de sinuca. Eu não sei fazer. Bola de sinuca é conta, cara. Puta, mas pior que tem. É, ah, se bem que. Não, se bem que tem aquela parada de detector de metal pra poder entrar. É, pra poder ser impedido de entrar com algum tipo de arma, né? Ou algum ferro. Fala lá que dentro. Tem só um que explodiram. Só que de madrugada, de madrugada, nego entrou lá dentro, explodiram os caixas que tem lá dentro, pegaram o dinheiro e meteram o pé. O Rafa, o Mário, que mora perto da cidade, deve se lembrar dessa história. Não sei de nada disso. Eu não me ligo com as poucas locais. Entendi. Mas, Sara, eu acho justo você trabalhar no feriado, porque eu acredito que mesmo na época do carnaval, onde o país todo para, a reclamação é uma coisa que não deve parar e você deve escutar a reclamação. Não, porque ele quer mirar em mim de qualquer jeito, sabe? Reclamação, lá. E, Rafa, você curtiu o carnaval recentemente, né, cara? Curti. Estive na cidade de São Paulo, estragando relacionamentos, vendo aquele povo. Essa história, inclusive, Rafa, eu acho até legal você contar essa história, porque a gente acabou de ouvir essa história, a gente vai fingir que... fingir que vocês não ouviram em off, né? Vou contar aqui. Beleza, eu estava com o meu amigo, inclusive companheiro de podcast, ele é da cidade de São Paulo, mora ali em Ribeirão, né, próximo. E eu quando... Ribeirão Preto? Não, é Ribeirão Pires, chama a cidade, é próximo a Mamauá. E eu fico em Santo André, onde mora minha família e tal, né? E pra quem não sabe, eu sou de Bauru. Meus pais moram aqui no interior, eu tô pelo interior. Você come muito Bauru? Não, desculpa. Não. É uma pergunta comum. Aqui em Bauru tem tantos sanduíches Bauru quanto tem em qualquer outro lugar, não é nada especial. Mas eu acredito que Bauru deva ser como Itália. Se você quiser comer uma boa pizza, você tem que ir na Itália, não é? Tipo, se você quiser comer um bom Bauru, você vai em Bauru. Ai, não piora a minha piada, velho. Não. Tem aquela. Não é, cara. Bauru de outros lugares, deturpar o Bauru, tipo, igual... Não, se tu vai pra Bela Vista, Belo Horizonte, tem um horizonte bonito? Se tu quer ver um horizonte bonito, tem que ir pra Belo Horizonte, porque na minha cidade aqui não tem horizontes bonitos. Olha, então, aqui em Goiânia não tem como fazer piada com Goiânia, mas eu posso fazer piada com fatores goianos, Césio. Desculpa, eu tô com eu tô goiaba, muito contente. Você pega com goiaba. Não, ai, goiaba não. Goiaba, né? Não, é porque Goiânia é mais lembrada pela cagada mesmo com o César 137. Peraí, calma, é essa cidade onde vocês cometeram o erro de desmontar uma máquina de raio-x? Exatamente. Vocês são burros, tá? Não, a gente não é burro, é os interioranos que são burros, tá bom? Tá bom? Ok. Entendi. Velho, é o goiano... Não, sério, o goiano conseguiu criar a segunda maior treta radioativa por curiosidade. Eu rio disso sem poder rir, porque isso dá de rir, mas cara, eu olho pra esse peso, véi, o que se passava na mente desse povo? Então o melhor lugar que se passa viver é Varginha, né? Tipo, tá tudo constante. É Varginha. Cara, eu acho que você foi longe demais no seu comentário e você interrompeu a história do nosso amigo Rafa. Rafa, por favor, prossiga. Não, nossa, beleza. Será que você pode fazer com esse seu dedo em ficar e rodar? Eu só ambientei a situação, só disse onde eu morava, né? Eu não cheguei nem na história ainda. Então, beleza. A gente continua a história depois do... abertura. Só da abertura. Em uma taberna distante, em terras podcasterianas, Koala se reúne-se a seus companheiros em volta de uma mesa redonda para conversar sobre suas antigas aventuras e sobre o que mais vier à mente. Sem uma pauta qualquer, essas aventuras e quests sem sentido, você escuta agora em mais uma Taberneiro. Estamos aqui para gravar mais um Taverneiro, o episódio 30 do HunterCast, onde vamos falar sobre o nada, filosofar sobre porra nenhuma e esperar que vocês se divirtam ou não. Estamos aqui hoje com o nosso queridíssimo, voltando das férias, finalmente. Obrigado. Temos o nosso Orion. Opa, calma aí que eu tô matando uns demônios aqui. Jogando também, né? Como sempre. Temos a nossa queridíssima bufante, Sara. Por que bufante? Você bufou agora, né? Você bufou. Eu vou bufar no teu cangote, cara. Ai, que faz não, é que... Ai, que sexo. Que nervoso. É... E temos aqui também o nosso querido editor, barra amigo, barra membro fixo, fodão, Rafa. Eu acho que eu vou morrer de dengue, cara, porque eu cheguei em casa e tinha um... Na privada mesmo, tinha, tipo, parecia umas larvas de dengue, assim, eu acho que eu posso ser picado. Só dá descarga. Ah, pode dar descarga. Não. Mas e se nasceu alguns? Puta, é... Então eu tô picando pra... com a bunda, né? Nossa senhora. Não, gente, já me despeço. Tchau, adeus, acabou, tá bem bom. Falando em dengue, eu tenho uma história que eu estava contando do dengue. Não, é que lá na oficina tinha um caminhão, eu trabalhei numa oficina mecânica, né? E eu tava ali, eu tava procurando uma vassoura, e em cima do caminhão tinha um balde. E eu vi, porra, um montão de larva. Aí eu pensei, porra, eu vou fazer um abatedor. Eu botava água, no dia seguinte tinha larva, eu ia, matava todas as larvas e assim fazia controle de dengue da região. Que deixava um lugar bom pra eles botarem água e ia lá e exterminava a praga. Entendi, então a sua visão é, você deixava a larva da dengue se proliferar, sendo que alguns casulos e algumas larvas poderiam se desenvolver no meio do processo, na expectativa de você ajudar a Resende, onde você mesmo criava suas larvas e você matava elas, sendo tipo um super-herói em Resendência, é isso? Sendo mais um maníaco mesmo. Entendi, entendi. Será o que ele é das larvas. Oh, eu queria fazer um comentário sobre o argumento do Rafa. Rafa, o argumento sobre sua coisa da dengue. A mania da morte. Você tem que rezar para ser dengue, né? Porque hoje em dia a moda da doença é a febre amarela que voltou com tudo. É, e estão matando os macacos agora, o ser humano. Estão matando uma galera também que tá morrendo, tá, Sara? Inclusive, eu não tomei a vacina. Não porque eu me recusei, mas porque eu tive preguiça. Isso, pessoal. Seja como o Wallace, pelo menos ele fala preguiça. Não é que nem um bando de retardado que fala: ai, não vou tomar vacina porque tá tendo uma coisa aí, uma teoria da conspiração. Pelo menos o Wallace é sincero com preguiça. É, tem uma galera que fala que se tomar vacina é conspiração, é anticristo, é uma baita. Mas é anticristo. Ah, toma atento, Mário. Olha só, pelo amor. Eu acredito que... Qual é a vacina da febre amarela? É 600 e pouco. Isso aí, tu pega 6, mais 6, mais 6 dá o anticristo. É mais fácil pegar a febre amarela beijando as minas no carnaval do que com macaco. É mais pra pegar AIDS, saca? Inclusive, eu quero atentar o fato aqui que nessas férias que passou, revi... Aquela cena clássica do filme do Cazuza, onde eu não me atentei ao fato de que, além do faniquito que ele dá, ele come o atestado sem abrir. Porque o médico fala que tem uma péssima notícia, ele sai correndo sem escutar o médico. Eu adorei o termo faniquito, há muito tempo que eu não ouço esse termo, é faniquito. Não, ele sentado na beira da praia... Ele pega o papel, aí o namorado, não sei, amigo dele, chega pra ele e pergunta: mas Cazuza, você leu o resultado? Aí o Cazuza, interpretado por nosso queridíssimo, não vou lembrar o nome agora, mas um excelente ator, fala que entre berros e choro, fala que não leu, mas já sabia, inclusive ele come literalmente o atestado. Ele bota o atestado em sua boca, amassa o corpo, bota em sua boca... Mastiga e cospe. Eu queria só. É por isso, isso que eu gosto do Fred Mercury, cara. Ele viu o atestado dele, tentou ficar do jeito que dava. Foi foda pra caralho, não deu faniquito nenhum. Cazuza deu faniquito. Inclusive, tem uma cena muito engraçada onde o Cazuza tá bêbado num bar, sobe na mesa e começa a apontar defeito das pessoas transeuntes que estavam sentadas lá se alimentando. Começa a falar que vocês se acham normal por terem namorando um homem e uma mulher, mas vocês não são. Por exemplo, essa aqui é feia. Esse cara aqui é estranho. Ah, mas isso eu faço todo final de semana quando saio pra beber. Você sobe na mesa e começa a apontar o defeito alto. É, fico julgando as pessoas ali, ó. O outro ali é feio, quadrúpede. Entendi. Centauro. Centauro. Aí depois toma uma cadeirada. Homofobia. Liberdade de expressão. Velho, sério, sério, essa semana eu tô a menos politicamente correta possível. Eu tô triste esse ano. Tá bom, então, Sara. Vamos aproveitar que você tá nisso dessa semana e vamos comentar um fato novo que aconteceu. Vem cá. Eu não vou poder contar a história, que senão vai. Ah, é verdade, tem velho. Tem que terminar essa... na história dele. Ah, liga pra história. Meu Deus. É verdade. Prossiga então. Conta a sua história. Beleza. Eu tava lá com meu amigo no carnaval e eu tirei uma foto. Nossa, postei no Instagram, né? E ele tem namorada. Só que assim, ele tava meio que fugindo, assim, ele tava saindo por baixo dos panos. Na verdade, no dia, a gente foi num evento nada relacionado a carnaval, né? Foi um evento de Doctor Who ali em São Paulo, né? Foi bem legal conhecer o pessoal do Doctor Who Brasil. E aí, depois disso, a gente pensou, vamos tomar uma cerveja, né? Só que essa cerveja, ela levou a gente até a Rua Augusta. A gente, de repente, tava lá. A gente foi dando os rolês e tal, foi bebendo cada vez mais. Sabe o que aconteceu? Vocês pegaram, entraram na tarde, sabe? É, na tarde. Aí vocês... Fomos levados até a Rua Augusta pela tarde. A gente realmente só ia pra aquele evento, né? Depois a gente foi tomar... vamos tomar uma breja. Que era o último dia, inclusive, em São Paulo, né? Aí a gente bebeu um pouco, deu uma volta. Foi na Livraria Cultura, sabe? Tipo, coisas nada a ver com carnaval. Só que assim, tudo ali na Paulista. Aí a gente foi na Rua Augusta e tava rolando carnaval. A gente pegou umas bebidas, tudo, ficou ali zoando e tal, curtindo carnaval. Melhor lugar, né? Na Augusta, cara. Puta que pariu, hein? Aí, cara, eu tirei a foto e postei no Instagram. Aí eu postei com a legenda: essa vai pras namoradas que acham que o namorado tá longe do carnaval. Nossa! Comentar. Chega, eu brinquei. Eu só queria comentar um fato da história do Rafa rapidinho, que tá certo o amigo a fazer isso, porque é uma informação que não foi dita aqui, ou foi dita, eu não prestei atenção, mas foi dita em off, foi que ao julgar o amigo do Rafa, pense duas vezes, pois o mesmo já queria terminar o relacionamento, pois ele disse que já estava cansado do relacionamento. Mas aí eu vou julgar o meu próprio amigo, tá? Porque você, Koala, você ainda tá defendendo ele, tá? Inclusive, vamos preservar... Porque o Koala, você sabe por quê? Porque o Koala, você é babaca. Eu vou preservar a identidade dele, claro, né? Defendendo você, a família moderna brasileira. Não é nem defesa da minha parte. É, defesa da minha parte vale também, mas a gente tem que também dar um puxão de orelha no rapaz, porque aí a mina não me seguia, mas de alguma maneira ela achou a foto, sendo que eu nem tinha marcado ele, e comentou assim, muito obrigada, bom saber disso. Cara, é aquilo, mano, mentira, tem perna curta. Quando é pra dar merda, quando você tá fazendo merda, uma hora vai. Não, mas aí no dia seguinte eu já mandei mensagem me desculpando com o rapaz. Falou, cara, desculpa, mas acho que causou seu término aí. Aí ele falou, não, relaxa, cara, ela tá puta com você, comigo ela tá de boa. E... Ué, tá puta com você? É, ela... Ela tá o quê? Ele falou assim, você? Que ela tá puta comigo e que pra relaxar, que aí tá de boa. Eu falei, então, cara, se ela tá puta comigo, só explica pra ela aí que era uma brincadeira. Brincadeira, inclusive era Photoshop, né? Nem estávamos lá de verdade. Tipo assim, moça, tu é trouxa, ok? Continua. Mas olha só, mas a garota também, ela tem que entender que ela foi garota porque o seu namorado dela sai em meio a festas de carnaval e ela espera que ele não passe nem por uma marchinha brasileira. Ela foi garota. Não, depende. Tem gente que realmente, tanto que a ideia deles não era festejar, só que por algum motivo eles entraram numa tarde e pararam no meio da... Ô Sara, olha só, eu sei que você quer defender a ingenuidade da namorada, mas a partir do momento que você sai do carnaval, seja pra fazer o que for, você está no carnaval, porque o carnaval engobla todo o país e todo lugar que você vai. Nem consigo repetir o que ele falou de errado, sabe? Então beleza, eu estou carnaval. Até eu agora. Estou pulando carnaval na minha empresa. Olha só, eu não disse isso, eu disse que na rua... rola o carnaval. Mas se você... Por que eu tirar uma foto da minha rua agora pra você ver como está no carnaval? Eu moro do lado de uma igreja, o povo tá cantando o hino. O hino? Ah, esse é o melhor carnaval, carnaval. É, o hino da igreja. O hino do qual? Do Flamengo, do Corinthians? Do... É aquele hino de igreja, ó Senhora Maria, ai, Jesus. Caraca, eu achei que tava cantando. Salve Jesus, o campeão dos campeões. Não, gente, ó, só deixar, não, só pra explicar pro pessoal, a gente não é tão idiota assim, a gente sabe que é um hino, tá? Mas a gente tá só sobre uma piada. A gente é filha da puta. Ah, é, porque aliás, você fez essa zoeira, não. Você fez essa zoeira agora. Eu estava na casa de um amigo meu, lá do trabalho, o Paulo. Grande Paulo, abraço. Arrumar o cabelo. Pra grande arrumar cara, o cabelo, né? Grande cara. Abraço, Paulo. Eu estava lá pra arrumar o cabelo. Aí, beleza. Beleza, tamo lá. Velho, o amigo dele, que mora lá com ele, colocou músicas pra tocar. Sabe o que você ouvia? Aqueles batistacas. Tuts, tuts, tuts, tanana, aquele trem. Bem eletrônico, aí no fundo vem Ave Maria. Eu parei assim, eu falei, mano, eu tô doido, eu tô ouvindo Ave Maria com putz, putz, velho. Velho, eu levantei, eu tava no sofá mexendo no celular. Eu levantei, ô Paulo, Edan, eu tô ouvindo o que eu tô ouvindo. Ele, amém, eu, caralho. Amém. Não, eu imaginei. Caraca, isso. Cara, na parte, eu não folguei. Eu acho desrespeito vocês pegarem você da igreja e botarem não, um som eletrônico nela pra galera poder curtir. Não, aí que eu pensei, acho que é o único jeito, eu acho que é o único jeito, sabe, de Nossa Senhora de Deus entrar numa boate e falar, abençoe essas crianças, amém, eu vou pro inferno. Geralmente as músicas de igreja é muito chata, bota uma eletrônica que não vai ficar legal, porra. Caralho, a gente tá indo no caminho muito errado, a gente pode, por favor, mudar de assunto. Eu queria contar pra vocês que eu adquiri recentemente um produto original, trabalhei pra adquirir, dessa vez não estou usando sarcasmo, eu usei realmente um, paguei R$150, o novo jogo do Dragon Ball. Sabe o que o jogo quer fazer? Ele quer que eu pague mais R$8 pra desbloquear personagem. Isso eu não concordo, eu quero deixar aqui minha indignação, mas rapaz, isso é justo, cara? Eu tenho que pagar mais R$8 pra poder abrir personagem no jogo que eu comprei? Nos anos 90 não era. Não, mas ele tem como desbloquear os personagens jogando, só que o Wallace é ruim. Isso. Ele tem que pagar mais R$8 pra conseguir o Goku e o Vegeta azul. Mas tem como você conseguir jogando no modo arcade, olha, difícil. Mas olha, eu vou opinar. Eu vou opinar e vou literalmente parecer muito. Como é que é a palavra? Muito capitalista. Mas eu não acho caro pagar R$8. Eu não acho caro pagar R$8. Mas é. Ok. Mas aí vai ter um DLC no jogo mais pra frente. Velho, DSL, velho. Eu tô muito viciado no trabalho. Pera aí, a DLC, eu falei DSL. Nossa, você. A gente vê que você não tá viciado, você é só uma excelente. Você só é uma excelente profissional. Mas aí, deixa eu concluir. Olha só, deixa eu só concluir minha frase. Querem que eu pague R$80 pra poder adquirir um DLC que vai me dar mais. Personagens do futuro longínquo. Tipo, meio do ano, sei lá. 80 ou é 8? O que que tá acontecendo? Não. É 80 ou é 8? Tem 2 então, Sara. R$8 pra desbloquear algum. E o Vegeta azul. E R$80 pra desbloquear personagens que irão ser lançados. Tipo, uma temporada de lutadores. Tem mais jogos desse estilo, não tem? Geralmente jogo de luta, né? Pra você desbloquear personagem e fazer coisa impossível, né? CDZ, você pode comprar DLC ou você tem que se fuder pra conseguir os Cavaleiros de Ouro com a armadura divina. Ah, cara, mas o CDZ, ele já não é nem um jogo que vale a pena comprar, porque não é tão bom assim, existe melhores. Nossa, onde? Ok. Ah, Sara, mas puta, qual que você tá falando? Qual CDZ fazer? Tô falando do Brave Souls. O Brave Souls que tá abrangendo tanto o Soft Gold como o resto da franquia. Porque o Brave Souls é o mais atual e tá incluindo. O Brave Souls ele é o mais atual e tá incluindo tanto Santuário, Poseidon e Ares. Ah, então. Tem Ceia, armadura de Sagitário. É o que ele usa arco e flecha, né? É, isso. Então, tem esse Ceia lá? Se não me engano, tem. Tem. É velho, os jogos de hoje em dia, a maioria de Shonen Beta, é desbloqueio. Você tem toda a amplitude ali, mas é você desbloquear. Ou você pode ir pelo lado capitalista por preguiça, vou comprar. É. Vamos pro jogo do JoJo, Wallace. Eyes of Heaven, né? Ah, Mario, mas é muito caro. Eu quero comprar o Eyes of Heaven, pô. Pena que não tem pro Xbox. Não vale a pena. é, a gente tá no meio do carnaval, a gente tá falando de jogo. A gente é muito nerd mesmo, né, cara? Não, então, a gente é muito à toa. Você tava vindo pra casa hoje, né? Pra taberna. Sim. Pra casa. Pra taberna. Você mora no bar agora. Mora no bar. Você mora no Sobradinho. Que é mais ah, é. Carnaval tem que morar no bar mesmo, né? Tá bom, então. Você tava vindo pra, se dirigindo pra cá e seu ônibus é, furou a roda, né? Isso, é, mas, cara, foi questão de 20 minutos, assim, não foi nem... Não tem nem algo se reclamar, né? Só foi engraçado como o motorista entrou avisando, ele pegou e falou assim, ó, a gente, é, furou o pneu aí, a gente vai ter que parar, a gente não vai chegar em Bauru, não. Aí ele desceu e a gente ficou assim, tipo, caralho, será que a gente, ele não vai levar a gente? A gente vai ter que ficar aqui. Guilhados Não, acho engraçado. Não vai ter como a gente chegar em Bauru, não. É, ele falou exatamente aviso assim. Familiar. E tipo, eu falei, caralho, será que a gente vai ter que ficar aqui? Eu vou trazer outro ônibus? O que tá acontecendo? É só tu chegar no carro e falar assim, ó, me dá um macaco do ônibus que eu mesmo troco a roda. Aí todo mundo, caraca, um herói, puta que pariu, nosso herói. Não, o cara trocou a roda do ônibus, a gente pode chegar em Bauru, aleluia. Mas você tá esperado lá pra trocar, é uma dúvida. Não, só. Não, a gente ficou dentro. Ah, dentro mesmo? É, dentro mesmo. Até um dos passageiros perguntou, né, e aí, a gente tem que ficar esperando aí. Falei, não, pode ficar aí dentro. Tava quente dentro do ônibus? Não, não, ar-condicionado tinha. Ah, esse ônibus tem Wi-Fi, Não, não, não é ônibus leito, só tem ar-condicionado normal. Eu amo os ônibus leito, cara. Eu viajei pra São Paulo com o ônibus da Rotas, tipo, leito e tinha Wi-Fi. Pena que meu celular literalmente decidiu morrer na viagem. Não foi quando você tava indo pra Comic Con, não, né? Sim, foi quando eu tava indo pra Comic. É que dessa vez eu decidi viajar de ônibus, aí fazia tempo que eu não viajava. E foi bom. Que o meu sonho de pobre é andar naqueles ônibus de... 2 andares. É só isso que eu recomendo. Eu vim num de 2 andares. É o sonho de princesa. Caralho, meu sonho. Meu sonho, velho, cara. Velho, puta. Meu pai. Não, aí que tá. Meu pai, ele é mecânico de viagem, de ônibus de viagem. O nome certo. Desses ônibus é D2, se não me engano. Eles são perfeitos. Eles são perfeitos. Você sabe que D2 também é o nome daquele tapinha que você dá na maconha quando você compartilha ela numa roda de amigos, né? Isso eu não sabia, eu só sei do termo D2. É bom. Ah, por isso que o Marcelo é D2? É isso, exatamente por causa disso. Exatamente por causa disso, Marcelo é D2. Não, eu fui pra Comic Con de ônibus, né, pá. Velho, só tinha eu, assim, de menor de 30 anos. O resto era já senhores e senhoras, né? Estou lá, eu de boa, meu celular decidiu morrer. Eu preocupei muitas pessoas nessa ida, porque todo mundo, ai meu Deus, cadê a Sara? Mas você foi direto pro evento, né? Você foi pra algum lugar e depois carregou. Não, eu cheguei um dia... Pra você entender, eu só fui na Comic Con sexta e domingo. Mas eu cheguei lá quarta-feira. Nossa! Inclusive, se meu supervisor um dia ouvir esse podcast, Genildo, eu te amo pra caralho por aquele BH, você é maravilhoso. Vamos fazer esse podcast chegar na mão do Denildo, Sara, pode ficar tranquilo. Denildo! Então, tipo... ele também. Porra. Não, aí tipo, velho, eu estou lá, meu celular decidiu morrer, eu preocupei. Velho, a minha amiga virou assim, ela, Sara, você tá bem? Eu fui ver só quando eu cheguei em São Paulo. Aí ela, olha, a Sara não respondeu. Eu acho que é porque o celular dela morreu. Quando eu cheguei em São Paulo, realmente morreu. Aí beleza, mas... eu estou lá no ônibus, cara, foi, se não me engano, 12 horas de viagem. Puta, mas sem celular, sem nada? É, sem celular. Caralho! Calma! Calma, vou te explicar o que aconteceu. Tipo, eu já esperava que meu celular tava muito ruim, então eu já esperava ele morrer no meio do caminho. Ah, pera, acabou a bateria, ele morreu de vez. Tipo, caraca, ele começou a morrer. Não, é que foi assim, ele começou a morrer. Aí ele terminou de morrer em São Paulo, aqui em Goiânia eu enterrei. Foi tipo isso. Quando eu voltei. Aí, velho... Aí beleza, estou lá no ônibus brisando, lendo, fazendo qualquer outra merda. Eu só tava preocupada com o fato que eu estava preocupando as pessoas com o meu sumiço. Aí eu estou lá... Velho, era 3 da manhã, se não me falha a memória. O ônibus quebrou. Aí só deu pra puxar o ônibus na cidadezinha lá que tinha da Rotas, né? Aí beleza, esse ônibus, o povo tudo puto dentro desse ônibus. Ah, isso aqui é São Paulo, tem que chegar em São Paulo. O povo tudo puto lá fora. Aí muita gente saiu do ônibus pra ficar só lá na área da garagem, né? Aí eu virei assim, eu tinha levado meu dominó. Aí eu, será que eu dou a doida? Eu falei, vou dar a doida. Peguei a maletinha, porque minhas coisas é tudo cheia das viadagens, meu dominó ficou numa maletinha. Eu cheguei todo mundo puto em cima do motorista, do mecânico, que tem um mecânico de plantão. Falei, gente, o que que foi? Bora jogar dominó? Aí todo mundo me olhou. Aí foi todo mundo jogar dominó. Realmente, a gente ficou acho que 2 horas jogando dominó. Aí chegou uma hora que já tinham arrumado o ônibus, aí chegou o motorista. Então, vamos, né, arrumou. Aí todo mundo, não, peraí, tenta acabar essa partida. E eu... Eu falei, cara, você tem que agradecer muito. Senão o povo tava brincando de futebol com a sua cabeça. A gente vai ter levado de carta pra jogar truco, né? Tipo, todo mundo fez. Não, todo mundo fez amizade, tipo, jogando dominó. Aí por conta disso, todo mundo foi conversando dessa parte da viagem até chegar em São Paulo. E eu fiz amizade com um casal de senhores ainda. Porque eles estavam saindo pra fazer hemodiálise, a esposa dele ia fazer hemodiálise. E eu acompanhei eles durante a viagem, e depois ainda acompanhei eles lá na rodoviária. Pra ir no hotel. Foi muito legal. Hemodiálise é o quê? É a coisa no hospital? É alguma coisa de tratamento? Sim, é um tratamento. Agora só me pergunta por que que não me vem na cabeça. Ah, um tratamento sanguíneo. Sim. Ah, olha aí. É, daqui a pouco eu fiz amizade. Esses dois senhores, vem com outro. Com ele, tô indo te conversar pelo WhatsApp. Eu quero fazer 2 comentários sobre a sua história, se você me permitir. O primeiro comentário é que você disse que você estava brisando, mas você pegou um ônibus D2, que todo mundo sabe aqui, que eu já contei, que é o tempo pra maconha, e você está brisando e você disse que não conhecia sobre maconha. É a incoerência na sua história que eu tenho que apontar. E outra coisa é que... Você é muito especificado, você é muito Xerox Pump. Você é muito Xerox Home aí, né, gente? Outra coisa é... Eu gosto do seu Sherlock Holmes. Outra coisa é que você hoje em dia conversa com esses dois caldosos, eles ficam te mandando corrente. Você hoje em dia, sendo que são 2 meses de diferença do que ela tá contando a história. Né? Não, tipo, vez ou outra eu ainda falo com eles, é porque eu tô com o WhatsApp desinstalado do celular, porque eu estou jogando Bleach Brave Souls. Então, né? Mas assim, vez ou outra eles me mandam aquelas coisas de bom dia, não sei o quê, papapá. É velho sendo velho. Te manda bom dia, manda corrente. O velho tem que parar de atender. É isso que tá acontecendo. Eu fui na Comic Con também, mas eu fui num ônibus que era, na verdade, uma excursão, né? Ah, meu Deus, porque o Rafa falando, eu já fui maconheiro também. O quê? Demendo. Eu já fui maconheiro, pá. Não, olha só, aí eu fui de excursão, né? Só que assim, eu moro em Bauru, que é a diferença 300 km, daqui umas 4 horas até São Paulo, né? E aí eu já sabia que eu ia com a excursão, mas eu ia dormir lá na minha casa em Santo André. Ia voltar só no domingo de madrugada, que eu ia no domingo na Comic Con também. Só que quando eu fui com a excursão, o dono da excursão, ele pega, reúne a galera, o ônibus é do pai dele, o pai dele tem ônibus, conserta ônibus, enfim. Partimos pra Comic Con, isso era de madrugada, né, 1:30 da manhã. Aí você pensa, pô, 1:30 da manhã, o povo vai ficar de boa, vai dormir. Não, ele mesmo, assim, o dono da caravana, pegou e sentou na poltrona da frente, assim, virou pro pessoal e ficou conversando com a galera dele e ao mesmo tempo conversando com todo mundo, assim, sabe? Tipo assim, tô conversando aqui com a minha galera, mas aí, pessoal, vocês estão aí de plateia, pode assistir a gente conversando aqui. E eles ficaram até pelo menos umas 3 horas da manhã conversando alto, assim, rindo. E aí o cara falou assim, lá vai ter um negócio do Harry Potter, é só chegar e sentar na vassoura. Cara, essas coisas... Não, Comic Con, assim, é maravilhoso. Você passa raiva com fila, mas essas coisas que você tira da viagem são maravilhosas. Mano, que eu tava num hotel, eu trabalhei como coordenadora de uma caravana. Tirando 2015, eu trabalho como coordenadora da Comic Con, assim, da caravana. Teve um problema no hotel, que boa parte da galera ficou presa no hotel até ser liberada. Gente, eu não vou entrar em detalhes. Né? Tipo, não podia entrar no hotel. No caso, eles não podiam sair do hotel. Tipo, eu não vou entrar em detalhes da situação em off, eu até possivelmente posso entrar em detalhes. Aí, todo mundo ficou dentro do hotel um tempão. Não, pra você ter ideia, eu acordei cedo, porque eu ia pegar o ônibus pra vir embora. E eu consegui a proeza de perder o ônibus. Por quê? Eu fui puxar o Uber. Só que quando eu fui puxar o Uber, eu não puxei o Uber normal, eu puxei o tal do Uber Pool. E eu fui descobrir só depois que o Uber Pool, ele é tipo um ônibus, ele vai catando as pessoas no caminho pra levar. Quando eu vi, já tinha perdido, eu fiquei puta por conta disso, porque se eu soubesse, eu não tava nem puta, eu fiquei puta depois. Aí eu voltei pro hotel, eu mandei mensagem pra minha amiga assim, perdi o ônibus. Ela, Caralho, Sara, como você conseguiu isso? O bom que o Mario, ele fala, nossa, porque ele sabe que é a pessoa. que, como é que você conseguiu isso? Eu peguei Uber e a Uber atrasou. Aí só depois, lá no hotel, que eu fui explicar que era Uber Pool. Aí, tipo, ela e o outro amigo meu, os dois melhor assim, ah, tá explicado, Uber Pool é assim, assim, assado. Eu, caralho. Tipo, né? Sabia não. Não, isso. Sabia não. Aí, beleza. Mas como que é o Uber Pool? Só explicando. Uber Pool, então, ele é tipo um ônibus, entendeu? Você pega ele, aí conforme a sua trajetória, ele vai pegando mais pessoas. Tanto que quando eu subi nesse Uber, já tinha uma moça dentro dele, entendeu? Ele é tipo assim, ele não é exclusivo do próprio passageiro. Tanto que ele é até mais barato. O táxi compartilhado. Por isso ele tá mais barato. É, tanto que eu me fudi por conta disso. Eu fui no mais barato e tomei no rabo. Mas beleza. Mas não, tipo, eu fiquei mais puta não pelo fato de perder o ônibus, porque eu tinha dinheiro pra comprar outra passagem, foda-se. Eu fiquei, foi puta, porque eu não sabia disso do Uber, e desgraçou foi tudo. Eu fiquei, véi, que porra. Eu fiquei muito brava, foi por conta disso. Mas tanto que depois eu ainda virei e falei pra minha filha, olha, graças a Deus eu perdi o ônibus, porque teve essa treta da gente ficar preso no hotel. Eu e ela, a gente não ia ficar presa, porque... era, eu paguei o meu quarto, etc, e tava tudo ok. Aí o pessoal falei, aí o pessoal tudo puto e não sei o quê. Aí eu virei e falei, gente, tá, beleza. Aí os meninos lembraram que tinha uma catuaba que deixaram lá embaixo pro cara da recepção. Aí falaram assim, cara, vai lá pedir de volta. A gente pegou a garrafa de catuaba de volta. Eu peguei meu dominó. Não, peraí, se não, a garrafa não era pra ele? Só que pegaram de volta, o cara disse que não ia beber. Aí, tipo, os meninos pegaram de volta. A gente foi lá pra sala de jantar. Aí eu peguei o dominó e a gente foi jogar dominó e bebendo. Aí depois todo mundo inventou de jogar o Eu Nunca. E, tipo, eu ainda fiquei um pouco alta nesse Eu Nunca. É o interessante meu, eu fico uma alta engraçada. Eu começo a falar bobagem. Puta, aí, cara, então só grava assim. Mas pelo amor de Deus. Mas é aquela coisa. Eu fiquei mais puta dessa viagem foi porque eu perdi o ônibus por uma desinformação minha, uma falta de informação minha. Porque no final das contas eu nem fiquei puta por perder o ônibus em si. Eu achei bom que eu fiquei mais tempo em São Paulo. Eu pude almoçar com a minha amiga lá na Liberdade de novo. Pude sair com os meninos, entendeu? Acalmei algumas pessoas também. Então foi uma coisa interessante. Eu cheguei em Goiânia, tipo, no outro dia cedinho, e eu ainda pensei que eu trabalhava no dia. Então eu mal cheguei em Goiânia, eu fui pra Oi. No que eu chego lá na Oi, na hora que eu vou logar, chega meu supervisor. Sara, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, mano, trabalho hoje. Ele, não, menina, vai pra sua casa descansar. Eu, pera, o Genido conseguiu meu BH pra hoje também. Ele, vai pra sua casa. Eu, aê! Ele fiquei um dia. Caraca, cara. Olha só, eu quero só fazer um detalhe pra poder linkar. Isso foi engraçado, já que na minha empresa aconteceu um fato interessante com um cara, não foi comigo, que ele tava dispensado do serviço no dia, né? Não, amigo meu não, foi um cara do ônibus aleatório, que eu escutei ele contando a história e da desgraça dele. Ele foi dispensado no dia, né, porque não ia trabalhar a área dele lá, só algumas pessoas selecionadas. E ele não tinha sido, então eu tava desinformado da situação. Aí ele chegou lá de manhã, né, porque a gente chega lá às 5 horas da manhã, daqui a pouco da manhã. Aí o chefe dele virou pra ele, o supervisor dele, né, virou, o que você tá fazendo aqui, né, você tá aqui não, cara, tá dispensado, hoje você não trabalha. Aí ele, putz, que merda, então vou voltar. Aí o chefe dele virou, mas já que você tá aqui, volta. Aí ele trabalhou. Não. Velho, é que assim, lá na Oi, é aquilo que eu falo, a Oi, como operadora, é uma bosta. É o cu. É uma bosta. Inclusive, eu não trabalho pra Oi em si, trabalho pra BTCC. Mas como empresa. Tem que ser pra Bethesda? Não. Mas como empresa, eu adoro lá. Aí lá, quando a gente pega o PH, realmente você não deve nem logar, nem atender. Entendeu? Porque você tá de folga. Só isso. Tanto que antes de eu entrar no Tubar pra logar, pra atender, porque na hora que a gente loga só normalmente de abrir a máquina, já bate com os superiores. Sara, vai embora. Eu cheguei assim em casa. Ah. Que dia lindo, vou dormir. Eu dormi horrores. Peraí, mas BH é banco de hora, né? Isso, banco de hora. Achei que era BH, Belo Horizonte. Foi engraçado. Nossa. Quando você logo lá em BH, né? Engraçado. É. Eu não paguei meu BH até hoje, dessa viagem. Eu tô com 20 4 horas. Você quer falar sobre coisas engraçadas? Ah, conta a sua história pra chegar no serviço dessa Comic Con que você me contou. Ah, tá. Não, olha só. Não, a gente tem que explicar o que aconteceu antes, né? Tudo isso, né? Eu tava pra ir pra Comic Con, ia pegar o ônibus na madrugada de sexta-feira pra sábado, né? E aí chegou na quinta-feira, eu trabalho com cobrança, né? E aí, de repente, saio do trabalho e veio uma moça, uma menina que trabalha comigo, falar: Rafael, você destratou uma cliente? O quê? Não, é porque tem uma mulher que acabou de ligar lá, falou assim que você ofendeu a mãe dela, né? Que é a mãe dela que atendeu, e a mãe dela passou mal, tava lá quase morrendo, e que ela tava puta pra caralho, e que ela ia vir aqui te arrebentar na porrada, e que não sei o quê. Aí reclamou pra caramba. Aí, por fim, isso foi na quinta-feira. Eu fui, voltei pra casa, mal pra caramba. Porque eu falei, caralho, se acontecer alguma coisa, eu tomo uma suspensão ou... Mas você tinha destratado ela mesmo? Não, não tinha. Aí eu falei assim, caralho, se eu tomar uma advertência e faltar, aí depois a suspensão direto, e aí qualquer coisa vai me evidenciar e eu vou ter que faltar pra Comic Con. Por que eu tinha que faltar pra Comic Con? Porque não me deram possibilidade de pagar as minhas horas, né? Ou tirar dos meus bancos de horas, né? O famoso BH aí, como você chamou. Sim. Falei, vou faltar. Só que aí aconteceu esse lance. Eu pensei, caraca, o que eu vou fazer? Aí chegou na sexta-feira, fui trabalhar cagado, cara. Porque eu não... Na mão. Cara, eu falava assim, não, alguma coisa vai acontecer, eu vou tomar algum esporro. Aí eu vejo meu coordenador conversando com o gerente do meu banco. Aí eu falei, pronto, é de mim que eles estão conversando, sou aqueles na salinha, assim. Eu falei, certeza, ah, o Rafael fez merda, alguém vai me dar esporro. Aí chegou o coordenador, eu pego e falo assim, e aí, cara, você ficou sabendo de alguma reclamação minha? Ele, cara, não tô sabendo de nada, não. Aí tipo, tchau. Não tô sabendo de nada. Aí eu falei, caralho. Ele perguntou assim, por quê? Tem alguma reclamação sua que você quer me contar? Eu não vi nada de... Não, é de boa. Aí eu falei, aí eu trabalhei o dia inteiro. Quando deu, tipo, 5 pra 6, que eu saio 6 horas, né? Quando deu 5 pra 6, eu peguei e falei, tá, tô de boa, né? Aí eu realmente fui embora e aí faltei e fui pra Comic Con. Fui sentar na minha mesa e falar, não, hoje é o dia da advertência. Né? Eu faltei, tem que tomar advertência. É, falta indevida, injustificada, na verdade. Passou o dia inteiro, não tomei nada. Aí eu falei, caralho, o que... Aí uma amiga minha sentou do meu lado, eu perguntei pra ela, e cadê nosso coordenador? Porque ele não tava lá, né? Ela falou, é, você não ficou sabendo? Sexta-feira ele pediu demissão. Hã? Ah, olha só, que sorte, hein? Que sorte. Por isso que ele tava conversando com o gerente, cara. Ele tava pedindo demissão. Aí, olha só o que aconteceu. Essa mesma amiga minha faltou também um dia. Foi num sábado, exato, assim, também, né? Depois de um tempo. Aí ela falou assim, Rafael, será que dá alguma coisa? Eu falei, olha, a última vez que eu faltei não deu nada, mas aqui eu trabalho quieto, ninguém, tipo... O pessoal nem nota a minha presença, né? Então, provavelmente foi isso, né? Que fez com que eu não tomasse nenhuma advertência. Aí ela falou assim, não, mas eu vou avisar pra minha coordenadora pra só dizer que o motivo, né, de ter faltado. Na verdade, eu faltei porque eu não queria vir trabalhar, mas eu vou soltar uma migué. Nossa senhora, é uma inteligente, né, cara? É profissional. Falou com a coordenadora dela, aí ela pegou e sentou e falou, ah, beleza, avisei. Chegou à tarde, tomou uma suspensão ela. É bom. Cara, eu não tomei nada. Ela devia ter ficado quietinha. O erro dela, acho que foi ter dito, cara. E eu fiquei quietinho, assim. Lembrando que tipo, eu tive que faltar e tal. No dia que eu peguei e fiquei sabendo dessa reclamação, eu tava tão mal que eu não comi direito. Então eu fui pra Comic Con sem ter comido nada, assim, sabe? Nossa, eu entendo você. Você teve ansiedade, velho. Foi uma ansiedade. Quando eu tenho ansiedade, eu não consigo comer. E eu falei, caralho, eu não vou conseguir comer. E aí eu comi umas barrinhas que era doce e tal. Mas sabe quando você come forçado, assim, sabe? Só pra você não passar mal? Foi isso. E eu fui pra Comic Con, não comi nada e cheguei lá, curti pra caralho, foi foda pra caramba os dois dias, né? Esqueceu da culpa. Esqueci, não, aí a culpa foi pro caralho. Eu falei, quer saber, foda-se, vou ser demitido, mas não tem problema. E aí, por fim, não deu nada, cara. E eu fico impressionado até hoje, porque só descontou do meu salário. E isso ele já esperava, mas eu não tomei nenhuma suspensão. E olha, eu tô trabalhando nessa empresa há uns 3 anos, eu nunca tomei suspensão, cara, nada. Não, isso porque vocês têm aquela coisa de log, né? De logar é acusa se você logou ou não, né? Sim. Você não tem? Não, então, é por isso que eu tô te perguntando, porque eu tenho. Porque lá na Oi, se você realmente faltar, no outro dia você já chega. Oi, advertência. Principalmente se você não tiver algum tipo de atestado, alguma coisa. Que aí é falta justificada e vira um PT. Mas aí eu acho que eles fizeram uma puta vista grossa, assim, sabe? Eu também tenho uma história de falta de trabalho, hein, gente. A minha namorada tava aqui em casa esse final de férias. E, puta, eu tava trabalhando já, né? Porque, infelizmente, nossas férias não acompanham o colégio. Que deveria ser, eu acho justo, mas tudo bem. É, mas aí, né, eu tinha voltado a trabalhar já e ela tava aí embora e tal. E eu queria ficar mais tempo com ela. Então, eu armei todo um plano de 4 dias. Onde eu simulei que tava passando mal pra caralho no trabalho. Não é que eu simulei. Eu me provoquei uma passada de mal. Porque tem um remédio aqui em casa. Não remédio, não. Sabe essas pílulas de energia? É, essas pílulas de cafeína e tal que usa pra poder malhar? Cafeína, eu sei, eu tomo. Então, às vezes dá uma ansiedade, filha da puta. Isso, a língua fica dormente, o coração não, dói. Não, isso não. Barriga dói. Não, aí, ó. Não, não é isso não? É, isso acontece comigo. Isso não. Aí. Não, isso acontece muito comigo. Aí a minha língua ficou aí, tipo, aí eu comecei a ficar com uma dor de barriga fodida e tal, fui lá pra enfermaria, voltei a trabalhar depois, né, fui, tipo, assim, vou mostrar que não, gente, olha só, mesmo passando mal, tô aqui trabalhando, não vou embora não. Aí eu fui no outro dia, trabalhei normalmente, quarta-feira à noite, falei, olha só, pai, eu não estou aguentando, preciso ir pro hospital, ele me levou no hospital, e lá eu consegui uma dispensa de um dia, pra ficar um dia em casa. Mas que vagabunda você. Juro, eu nunca faltei meu trabalho. Assim, eu gosto de trabalhar. Eu também não, nunca eu faltei, trabalhar. Assim, sim. Não, eu não gosto de trabalhar onde eu trabalho, não. Não, aí que tá minha loucura. Eu gosto de trabalhar onde eu trabalho. O máximo que aconteceu de quase eu faltar foi um dia que eu me perdi no universo e eu achei que era minha folga. E eu estou lá em casa, lavando roupa, linda, diva e fina, ouvindo ABBA. E estou lá, e do nada meu celular toca. Eu olhei e falei, que porra é essa? Não é minha mãe. Não é que eu atendo, é o meu supervisor ali. Sara, eu. Velho, sabe aquele raiozinho passando? Eu trabalho hoje, não é super. Ele, eu estava achando que era minha folga, estou lavando a roupa, estou terminando e estou voando para a empresa. Tipo, velho, foi coisa de 10 minutos, eu troquei de roupa. Cheguei lá na empresa, tipo assim, bom dia, estou logando, desculpa. Mas deu tempo, demorou muito, assim, tipo... Não, é porque onde eu morava, tipo, 10, 20 minutinhos andando de boa lá pro trabalho, entendeu? Eu fiz esse percurso em 10 minutos correndo. Mas aí você... Mas você chegou muito tempo depois, tipo assim, uma hora? Cara, pra... Atraso? Sim, uma hora depois, tipo, pra você ter ideia, eu logo 10h50. Nesse dia eu loguei, era quase meio-dia. Mas só que, como foi uma desatenção minha e meu supervisor... Os dois que eu peguei, que teve o Genildo e teve o Johannes, os dois são maravilhosos. O Johannes, ele não me deu suspensão nem nada do tipo. Ele só falou, presta mais atenção. Mas foi uma desatenção realmente minha. Tanto que hoje em dia eu sou bem... tipo, quando eu pego alguma dobra de final de semana, alguma coisa que isso aconteceu numa dobra, eu pego e anoto. Tal dia eu vou tem que logar tal hora. Pra eu não... Ou então tal dia é minha folga. Porque, pra você ter ideia, eu odeio pegar folga no sábado. Porque sábado não dá pra você fazer nada, não dá pra resolver nenhum problema do dia a dia. E eu peguei esse final de semana folga ontem. Ah, então tem que deixar anotado, porque não é toda vez que eu pego folga na sexta ou no domingo. Mas assim, faltar no meu trabalho só se eu morrer, velho, sei lá. Oh, nossa senhora. Eu queria aproveitar a oportunidade, inclusive, pra pedir mais uma pro taberneiro aí, que já tá acabando. Mário, já que a gente tá nesse assunto de empregos, né? Eu queria saber de você, cara. Qual que é o seu trabalho que, pra ser sincero, eu nunca soube? No podcast? Não do podcast. Bom, eu trabalho como assistente, eu vou botar assim, assistente mecânico. Mas de carro, veículos, automotivos. Eu juro, eu não imagino o Mário mexendo com graxa, juro. Eu também não. Eu não gosto, eu detesto esse trabalho. Eu detesto meu trabalho, eu quero trabalhar em qualquer outro lugar. Cara, mas ó, pelo jeito que você dirige, agora eu entendi meio que as suas origens, né? Que pelo menos como o Koala te disse. Diz o Koala que você dirige assim, Vin Diesel, né? Ah, cara, não é tanto. A cavalo de pau e vai e vira o volante. Ele levei ele direito pro ponto, porra. Desovei ele lá no ponto. Desovei. Velho, imagina ele pegando o Koala assim pela perna, sabe? Tchau, pá. Não, mas eu falo que eu desovo. Eu levo meu irmão pra faculdade todo dia. porque ele tem aula, que no caminho da pra minha faculdade eu passo na dele. E aí, né, eu desovo ele, eu digo, tchau, tô desovando você aqui. Cara, um dia eu quero andar de carro com o Mario, aí eu vou falar, gente, eu fui desovada pelo Mario. Me desovar em casa, nem lembro. Tão bonito você... falar a ideia. Então, bom, no começo eu era mais cuidadoso, né, eu andava só com cinto... Ah, essas coisas, hoje em dia só voar com o para-brisa de uma vez. Eu sou um merda pra dirigir, a verdade é essa, cara. Eu não consigo não, falar a verdade. Eu tenho uma baliza, eu esqueci com as balizas. Vou fazer um outro dia, meu Deus. Olha, eu reprovei no primeiro exame de carro, por quê? Eu peguei e fiz uma baliza perfeita. Aí o cara pegou, vamos sair. Saímos pra rua, fui subir a rua, o carro morreu. Beleza, fui sair de novo, calmo eu. Foi dando aquele nervoso. Aí morreu 3 vezes. Falou, filho, não dá não. Chega, pá. Você não passou, não. Morreu 3 vezes? Morreu 3 vezes. Ah, 2 pontos cada morte. Aí, quando foi na segunda vez, a baliza, ela não tava certa. Só que foi, tipo assim, uma outra... aqui a gente chama de perito, que analisa as provas, né? Foi uma mulher que ela, pelo que foi dito pela minha professora, né, da autoescola... Essa mulher já foi professora de autoescola, tal, então ela entende mais os alunos e ela é mais compreensível. Aí, quando eu fui fazer a baliza, não ficou a baliza certa. Só que ela pegou e me avisou. Ela falou assim, olha, a sua baliza, ela tá meio torta. Você tem mais uma virada de volante pra poder acertar ela. Peguei, acertei e ela pegou e falou, não, beleza, pode sair. A gente saiu na rua, foi tranquilo e aí consegui. Isso na segunda vez, cara. Foi o oposto que eu fiz. Aliás, um detalhe. Quando eu fui no final, assim, do percurso, né? Ela falou, agora você vai estacionar ali. Aí, na hora que eu fui estacionar, que eu não dei seta. Putz. E não dá seta, você perde 3 pontos. 3 pontos. Só que eu não tinha perdido nenhum ponto. Então ela falou, você perdeu 3 pontos, mas tudo bem, você passou. Velho, o dia que eu tirar minha carteira, Deus vai falar, Deus vai tocar a próxima trombeta, sabe? No dia que ela tirar a carteira dela, ela vai sair da autoescola que nem o Brian O'Connor, né? Antes de volante, assim. Mentira, eu vou colocar aquele aba maravilhoso e sair linda e fina de óculos e cachecol. Cachecol? Não, boa. Nem tanto. Eu ainda não tenho meu conversível. Então, Mário, você ia contar uma história aí, né? Pode falar. É que eu tirei a minha carteira, eu tirei de moto e carro junto, né? Então foi o dobro de estresse. Eu te moto no primeiro, na prova, assim, tu tem que passar pelos cones, fazendo zigue-zague nos cones, se equilibrar numa elevação de concreto, e depois fazer uma curva fechada, fazer um 8, descer da moto e fazer zigue-zague com a moto de pé, no fora dela. Aí, né, o negócio, o pessoal já deixou a moto morrer, levou todos os cones, caí. Que lindo. Aí, porra, o pessoal tá se fodendo ali, tá ficando nervoso, né? Aí quando eu fui sair com a moto, deixei a moto morrer uma vez. Eu, ai meu Deus do céu, tomei já 2 pontos na cara. Aí eu, caralho, 2 pontos. Mas quando eu fiz, quando eu comecei o trajeto, foi tudo direitinho, não teve nenhum problema. Aí passei, aí eu fui fazer o de carro. Tranquilo, né, na hora da prova, eu tava tranquilão. Fiz a baliza direitinho, pá. Só que na hora de sair, eu tinha que ir seguindo assim, do lado dos carros e dar seta quando fosse entrar na pista. Só que é trajeto meu. Só que tinha um carro parado no meio da pista. Eu falei, porra, Eu não sei o que fazer. Houston, temos um problema. Aí eu fiquei desesperado, assim, tipo, avaliador. Então, o que eu faço aqui? Aí o cara falou assim, ah, pode passar. Eu, sério? Ah, não, para aí. Aí tudo bem, né? Aí fiz o resto do trajeto. E quando acaba, a mulher fala assim, 3 pontos. Eu, puta que pariu. 3 pontos. Você aprovei. Me fudi. Passou. Eu, o quê? Porra, tomei 3 pontos e passei? O que foi que eu tomei? Tomou 3 pontos da seta, que na hora que tu saiu lá. Porque eu fiquei distraído com um carro na frente e esqueci de dar certo. Mas, bom, passei, tudo tranquilo. E foi um sufoco. Não quero repetir. Dormia nas aulas da autoescola. Né? Bem, nunca vai repetir, graças a Deus, né? É, não, claro. Mas é que, assim, o lance é que você não pode perder 4 pontos, né? É. Perdeu 3, beleza. Você ainda tem mais uma chance, né? Só que, assim, eu acreditava que tomasse 3, aí se fudia. Por isso que eu fiquei preso. Eu também. Só que assim, o lance da moto, eu não comentei sobre moto porque eu ia tirar carro e moto. Aí eu comecei só pela moto. Só que eu nunca tinha andado de bicicleta na minha vida. E aí eu não tinha noção de equilíbrio nenhum. Aí quando eu fui tirar a moto, cara, primeiro, começou as primeiras aulas, eu não sabia ficar em pé direito em equilíbrio, não sabia andar. E bem que a moto anda sozinha, é só tô acelerar ela. Então, mas aí eu não tinha noção de equilíbrio. Aí, o instrutor falou assim: olha, Rafael, você vai fazer o seguinte, você vai comprar uma bicicleta, você vai andar nesse período, a gente vai começar suas aulas de carro, e aí nesse tempo você vai andando lá, só de... Leva você pro trajeto de moto, mas tu vai de bicicleta lá, pedalando. Aí todo mundo pensou, vai aprender a andar de bicicleta e nós conversamos. Não, aí eu fiz isso, assim, eu comprei uma bicicleta e comecei a andar. Aí foi o período que, com 19 anos, eu fui tirar a carta com 19 anos, que aí eu fui aprender a andar de bike. Aí eu dei umas andadas e tal, aí nesse período eu fui tirar de carro, aconteceu toda essa história, aí eu passei pra moto. Quando eu passei pra moto, achei, beleza, peguei noção de equilíbrio, vou tirar de letra. Não consegui tirar de letra do mesmo jeito, assim, tava com um equilíbrio melhor, mas ao mesmo tempo eu não conseguia fazer o trajeto, que era o mais importante. E aí, no trajeto, tinha horas assim que eu ia fazer uma curva super fechada, e aí o meu corpo ficava todo duro. Moto tem essa treta mesmo, você tem que ficar com o corpo todo maleável, não rola. Teve uma hora que o instrutor viu assim que eu tava com o corpo todo duro, ele mesmo com as mãos começou a empurrar eu pro lado certo, pra não cair, enquanto eu faço o trajeto. Você pegou uma moto com rodinhas, não? Precisa dar uma moto com rodinha. Aí eu falei, não, deixa quieto, não vou fazer, cancela aí, vou pegar só de carro. Por fim, peguei a carta só de carro, só. Eu posso fazer um adendo interessante? Eu não me sinto mais sozinha, tem alguém que fala tirar carta além de mim. Por quê? O pessoal fala habilitação? Não, habilitação, tirar carteira. Tirar carteira, não. Tirar carteira. Aqui eu falo tirar carta, né? Eu interrompi vocês pra poder encerrar, porque eu posso fazer isso, entendeu? Eu sou o host. Ai, que bichão. Você é o dono do podcast, você pode fazer esse tipo de coisa, então eu quero só deixar claro que a contagem que muitas pessoas dizem, isso não é ignorância, isso é poder. Enfim, quero fechar isso aqui agora, agradecer a participação de todos, e vamos pedir a conta, e alguém tá pedindo especial, alguma coisa pra poder falar, pra gente poder encerrar? Bom, se você quer ter seu podcast editado por mim, é só me contratar no bancodecerebros.com.br, e eu sou o editor tanto aqui do Mais Uma Taberneiro quanto os outros podcasts, o HunterCast, o MangaQ, alguns outros que estão por vir de outros sites também, e você pode ver tudo isso lá no portfólio. Muito obrigado, e o Nerdmaster, ele falou pra gente fechar o bar essa semana ou não? Não, ele inclusive, Nerdmaster está, pode dizer, nervoso, porque a gente não está lançando as caçadas como a gente falou que ia fazer esse mês e ainda não lançamos nenhuma. Então a gente tem que lidar com o Nerdmaster agora, e eu só peço calma e paciência para ele, se estiver escutando. Na verdade, não faz nem muito sentido falar isso agora nesse cast, né, porque isso aí já está perdendo tudo, né, cara? E outro ponto, eu só acho que um dia temos que nos reunir e fazer um podcast ao vivo, assim, todo mundo no mesmo espaço. Comic Con Experience, vamos é verdade. Nossa, imagine na Comic Con, velho. Vai ser legal. A gente reúne pessoas de outros podcasts, Omelete, Jovem Eu queria Nerd. Ter, isso, exatamente. Eu queria ter só uma cabine própria no. Tem como alguém conseguir isso pra mim? Não, né? Uma cabine própria? Que isso? Vamos chegar a cabine própria. Quarto do seu quarto de fora. Que é isso? Que é uma cabine? Eu achei que. Não, achei, ele foi. Eu imaginei muito, realmente uma cabine. Você foi muito longe agora. Eu imaginei uma cabine mesmo, assim. Sabe? Não, eu tô tipo, você quer uma cabine? Beleza, gente, pega uma cabine, lacra e joga lá onde tá o César enterrado. Ah, não, obrigado. Então, Sara, seus últimos pareceres pra gente encerrar aqui? Me chamei mais vezes. A gente chama, você tá viva e ocupada. Enfim, o mangá que não morreu, a gente só depende da nossa queridíssima host pra gravar. Olá, tudo bem? Eu só depende dela. Enfim. Não, eu comentei enquanto você tava fora, eu comentei sobre. A gente tem que sentar já pra definir a data. Eu tenho um canal no YouTube agora de gameplay. Você tem um canal no YouTube? Ah, é verdade, ele é um youtuber. Não, caralho, não, mentira, eu tenho que criar ainda. Canal game. Não, eu ainda vou criar, só tô deixando aqui. Irmãos Mario. Ah, eu não vou criar, caralho. Eu tô treinando. A minha ideia de criar um canal game também. Eu tenho ideia de criar um canal game, o Joga Gordo. Onde o canal. A gente. O nome do meu canal seria meu nick no. Meu nick que eu uso, porra. Pita cacete. Tá, entendi. É um bom nome. Enfim, gente, terminamos aqui mais uma bebedeira. Obrigado a todos que escutaram, e quem não escutou vai tomar no cu. Até a próxima. E fecha a taberna aí que eu tô metendo o pé. Rafa, vai pro seu sobradinho. Falou. Falou. Tchau. edição desse podcast é feita por bambudecerebros.com.br.